O nosso tema é felicidade. Coisa de, para filosofia, muito estranha. Para começar, filósofos não são lá pessoas muito felizes. Se você analisa a biografia deles, então você, se tem alguma pretensão à felicidade, sairia correndo de perto de um deles. Ora, dos poucos que falam de felicidade, o estranho é que boa parte deles, quando fala da tal felicidade, não fala de nada parecido com o que nós hoje chamamos de felicidade. O que é muito estranho também. Muito estranho. E defendiam a ideia como se fosse estranha já no seu tempo. Eu sei que filósofo foi conhecido por um cara que fala coisas estranhas. Conhecido também por falar de outros filósofos. Você fala só de filósofo? Parabéns, virou filósofo. Se filósofos falam de você, então, aí, meu amigo, você... Filósofo ao quadrado. É clubinho fechado de troca de ideias. Um falando do outro, de preferência mal, sempre. Mal do outro, que é para dizer o quanto você é bom nisso que você faz. E se puder, complicando muito as coisas. Há, inclusive, uma cobrança. Uma cobrança de complicação das coisas. Que é para poder dizer ao final, viu como não é para qualquer um? É só para poucos, meu amigo. São poucos. Me valorizo pela diferença. Talvez quisessem a mesma coisa com a felicidade. Se valorizar pela diferença. Há uma felicidade aqui da qual eu falo, que só eu entendo o que é. Porque falo de algo que só eu sinto. Você não. Você, aquilo que você sente e chama de felicidade, é só, enfim, uma ilusão. Uma fuga. Você está perdido de si mesmo e não sabe. E eu estou aqui para dizer que você é perdido de si mesmo, e ao mesmo tempo que só quem sabe o que é felicidade sou eu. Os discursos antigos são um pouco assim. Eles denunciam a não felicidade naquilo que as pessoas chamam de felicidade. Propõe algo novo. O interessante, eu diria, é que não é nem o que eles propõem como algo novo, mas a discussão em si mesmo. A discussão em si mesmo. Então a ideia é mapear um pouco essa discussão, essa troca de ideias, porque, apesar de serem pessoas antigas, pessoas mortas, discursos de cadáveres, falando de um tempo que não é mais o nosso, o objeto daquilo que eles falam, somos nós mesmos. Nós e nossa experiência conosco. Nós, nesse jogo de sensações, deveres sociais que nos são impostos, metas a serem atingidas e metas cobradas de você o tempo todo. É da experiência humana, portanto, daquilo que falamos de felicidade, que se trata esse encontro. E como humanos, nós ainda somos rigorosamente os mesmos. Falamos outra língua. Não usamos aquelas togas ridículas, mas ainda assim somos os mesmos. Tudo bem, tem outras roupas que não são togas, mas são igualmente ridículas. Eu que dou aula em curso de Direito, tenho uma certa experiência no assunto. Código de vestimenta é medonho. Aliás, se quer saber de algo entristecedor, o nome é Direito. Depois eu faço a conta propaganda. Vamos ao nosso tema. Veja que o primeiro que levanta essa história de felicidade, que tem uma certa preocupação no discurso com ele, é Aristóteles. Tem que falar de grego, eu sei, você faz essa cara, mas é exigência dos sindicatos. Se não falar de grego, você é multado por cada omissão que você comete. Aristóteles falava numa tal eudaimonia. É importante você citar as palavras em grego na filosofia, porque, primeiro, porque ajuda nesse discurso, viu? Não é qualquer um que sabe, você nem a palavra conhece. Segundo, que boa parte das discussões gira em torno de traduções. O que o cara quis dizer com esse tal de eudaimonia? E no caso da felicidade já começa com um problema que é de tradução. Porque muitos traduzem eudaimonia como felicidade. O problema é que talvez seja uma má tradução, porque o que ele fala da tal eudaimonia não parece em nada com felicidade. Isso aparece num livro chamado Ética a Nicômacos. Nicômacos era o nome do filho dele, cara. Resumindo, ética por um filho, em tese, um conjunto de ideias simples para que o filho entenda. Em tese, um conjunto de conselhos dados ao filho. Meu filho, você que está crescendo, tem uma vida toda pela frente, vou lhe dizer logo agora num livro tudo o que é importante você saber para bem encarar a vida, para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Talvez a melhor tradução para eudaimonia seja essa frase: a vida que vale a pena ser vivida. Porque ele diz, tem tanta gente que leva a vida que, sinceramente, não vale a pena ser vivida. Não vale. Aristóteles acreditava que tudo tinha uma finalidade na existência. Tudo tem um porquê. Tudo. Se você acha que não tem porquê, é porque você não descobriu o porquê, que é evidente. É como se fizesse o jogo do diálogo com a criança de 6 anos. Outra idade tão chata quanto o que diz respeito ao porquê toda hora. E lá vai você. Olha, não pisa na grama, moleque. E o garoto, por quê? Que pisar na grama não pode. Por quê? Porque é proibido. Por quê é proibido? Sabe, você vai, né? De porquê em porquê, nova resposta você formula. E a cada nova resposta, novo porquê. Até que chega um ponto que você perde a paciência, geralmente medida pelo grau da sua paciência, se for. Eu dizer, é porque é, não enche o saco. Porque é assim. É algo que não tem mais porquê. É algo que não tem mais causa que o justifique. É algo que funciona, no campo das ideias, como uma ideia sem porquê. Uma ideia seria causa e efeito dela mesma. Uma ideia que não é consequente, uma ideia que tenha sentido por ela mesma. Se você quer concentrar-se na vida que vale a pena ser vivida, é preciso descobrir as coisas que têm sentido nelas mesmas. Dinheiro não tem sentido nele mesmo, dirá Aristóteles. Dinheiro é nome, em grego até ajuda. Nome é inventado, é um criado. Você cria esse negócio. Diógenes, o cínico, foi expulso da cidade dele porque falsificou dinheiro. Ele disse, dinheiro não é nomisma, é nomisma. Não é aquilo que é por convenção. Portanto, eu vou convencionar uma moeda só minha. O pai dele trabalhava na espécie de casa da moeda da cidade. É o cara que fabricava a moeda. Ele resolveu fabricar lá com a cara dele. Qual o problema? E sair com ela para a rua. Não é convenção? Que tal você imprimir o seu próprio dólar? Qual seria a cotação do seu próprio dólar? Como será que o mercado reagiria ao seu próprio dólar? Você inventa. Essas coisas inventadas, elas não têm sentido nelas mesmas. Dinheiro não tem sentido nela mesma. Você não junta dinheiro por juntar dinheiro. Dinheiro é um monte de papel, apodrece. Junta fungo. Já pensou quando a gente meteu o dedão naquilo ali? Logo depois do dedão sair da nareba, limpando o salão e vai dinheiro e lá vai você. É uma coisa horrorosa, não tem sentido. Você gosta não do dinheiro, mas daquilo que ele proporciona a você. É como se ele fosse desejo em potência pura. Desejo em papel puro, porque dinheiro pode virar qualquer coisa. Ninguém pode viver para dinheiro. Você vive para as coisas que dinheiro compra. No mínimo, dinheiro não é algo que tem um sentido em si mesmo. Dirá você, mas então o que eu compro com ele é, de fato, aquilo que tem sentido em si mesmo. As pequenas coisas da vida. Um pequeno iate, uma pequena mansão, pequenas férias de 6 meses em Paris. Coisas simples. É nisso que está a felicidade, nas coisas simples. E de resto, também não. Não porque as coisas simples, elas também não são um fim nelas mesmas. Aliás, eu já vou até antecipar o final da história. Nada nesse mundo, nada material, pode ter um fim em si mesmos. Porque nada que é material tem sentido, nem valor em si mesmo. O sentido e valor de todas as coisas materiais do mundo é atribuído por você. É atribuído por você. Peraí. Como assim? Veja essa garra. Aquário. Adicionada de sais. Vou tomar banho com ela. Oh, tem gente jogando capoeira. É a minha cara. Quanto vale isso aqui? E se eu comparasse, eu vou até esconder o rótulo para ficar melhor a comparação, com a concorrente da Bicas. A água da Bicas é engarrafada aos seus olhos, na torneira do boteco mais próximo. E ele oferece as duas para você. E diz, qual você quer? E você dirá, a melhor. Mas qual é a melhor? Aquários, que vem com sais, eu não nem sei quais são. Ou da Ficas, que se quiser também vem com sal. É só pedir pimenta, molho inglês, e várias combinações ao gosto do freguês. Aí você dirá, meu amigo, você encheu na torneira agora, isso não vale nada. Tem gente que prefere, você pode achar estranho, mas tem gente que prefere. É que nós nos acostumamos tanto a uma certa construção do valor das coisas, sim, construção. A tal ponto que sentimos que a água da torneira da pica vale mais do que aquários que vêm com sais. Cada vez que eu sinto a água, eu quero ganhar um carrezinho. A gente se acostumou tanto com essa ideia, cara, que se alguém diz o contrário, você chama de maluco. Esse cara é louco. Esse cara não valora de acordo com o verdadeiro valor das coisas. Eu já cansei de ouvir essa frase, verdadeiro valor das coisas. Talvez nenhuma tenha valor, ainda nem com o verdadeiro. Quando alguém fala do verdadeiro valor, é porque geralmente fala para pessoas, para um grupo de pessoas, que não se entende quanto ao valor das coisas. Não, da finca vale mais, que da aquários é muito melhor. Você diz que você não conhece o verdadeiro valor das coisas, o verdadeiro valor da água. A discussão pode ficar muito pior. Pensa em vinho. Sabe que existem os enólogos? Especialistas em vinho, conhecem, estudam vinho. Inclusive a produção. Existe o enófilo, o apreciador de vinho. E existe o enochato, que é um cara que te chama para tomar vinho e não para de falar no assunto. Você já viu? Eu não sei se você já participou de uma rodinha de enochatos, mas eu já tive essa experiência. E me botam na rodinha de enochatos e lá vêm as pessoas falando da safra, do vinho, não sei o quê, da região de não sei lá onde, cujo nem país eu sabia qual era. Tava um cara lá. Sabe, tem aquela taça bojuda. Um monte de taça diferente. Aí eu fui pegar a taça. Não, não é essa! Eu acostumado a beber vinho e copos de requeijão. Qual que é? A mais bojuda. Porque com a mais bojuda, o buquê é porque tudo tem cheiro em nhaca, mas vinho tem buquê. Porque há todo um vocabulário próprio. Vocabulário próprio que o torna alguém inapto a escolher a taça. Inapto até dizer que rodou, tem o diabo do vinho. Oh, não, detecção, buquê. E lá de Camões, desenfiava na areva. Cavalho. Tinha um cavalo e o teu lá. Vinho. Vinho. Mel, sentiu mel? Vinho. É estranho como você se sente pouco autorizado. E quando você diz, e desses dois vinhos, qual você achou muito, qual você achou melhor? Esse aqui. O quê? Esse é um não sei que é lá, sabe, não sei das quantas. Esse outro que você diz que não gosta, ele tem não sei quantas estrelas no wine, não sei das quantas. É um Chateau PQP, safra, sei lá quando. Não. Você não sabe apreciar vinho, deve ser educado na arte do vinho. Meu Deus, você tem que ser educado. Porque eu sempre achei até então que o gosto das coisas dependia da língua. E que eu já nasci pronto para usar a língua, para sentir o sabor das coisas. Mas não, há uma construção do valor do sabor. Há uma construção. Aristóteles dizia, se esse valor pode ser construído, então nada tem sentido e valor nele mesmo. Mas se não tem, peraí. Veja aqui. Eu dou aula da Casa do Saber em São Paulo também. Um dia aparece lá, Geninho. O próprio Reinaldo Genichini. O engraçado é que eu costumava usar Genichini mesmo como exemplo. E entra ele. E assim, é claro, onde ele passava, qualquer homem do lado dele ficava automaticamente invisível. O cara atraía 208% das atenções femininas. Se eu dissesse por um acaso, aproveitando a maioria esmagadora feminina da sala, que Genichini é feio. O o que vocês diriam para mim? Só pode estar de papo. Eu sou um chato, Janequi. Que eu só posso estar de má vontade. Que eu não posso estar levando a sério o que de fato eu vejo. Porque nós produzimos um discurso sobre a beleza de Genichini como, em sendo sua beleza, algo evidente, inerente ao seu corpo. Tão inerente quanto o nariz dele. Tão apregada à carne e à matéria quanto as orelhas. De tal forma que se alguém olha Genichini e diz dele feio, é como se ignorasse as orelhas e nariz. É como se ignorasse um sentido e um valor que é inerente à própria coisa. Nós produzimos discursos assim. Nós negamos quem queira ter pontos de vista, porque veja que drama, se Aristóteles está certo, nada tem sentido e valor nele mesmo, então Genichini não é tudo. Não há uma beleza intrínseca a Genichini. A beleza de Genichini está nos seus olhos. Aí você me olha e diz assim, como se está nos meus olhos? Porque 11 de cada 10 mulheres dessa sala dizem que ele é lindo. Porque se ele não tem uma beleza inerente a ele mesmo, Pedro de Lara, que Deus o tenha, faça agora uma homenagem. Fiquei muito triste, porque eu só descobri no jornal de hoje que Pedro de Lara faleceu. É outro exemplo também que eu costumo usar em sala de aula. Esqueci que Pedro de Lara não é feio? Não. A feiura de Pedro de Lara e a beleza de Niquim estão nos seus olhos. Então por que 11 em cada 10 dizem que ele era, que Deus o tenha, horroroso? Por quê? Por que as pessoas dizem que você é maluco se disser que ele é lindo? Por que dizem que você perdeu a sanidade, está de má vontade, o espírito do mal domina você? Quando diz que Janequim é barangudo. É porque, meu amigo, veja que estranho. Se por um lado, Aristóteles defendia com unhas e dentes que nada tem sentido e valor e, portanto, a vida que vale a pena ser vivida, não pode fazer com que nós direcionemos todos os nossos esforços, nossa potência de agir para coisas cujo valor é efêmero e, portanto, nada material pode sê-lo. Portanto, Genichini não lhe dará a felicidade. Mas há, por outro lado, toda uma forma até mesmo de dizer as coisas em que nós não dizemos que a beleza de Genichini está nos olhos de quem vê, tanto que ele é bonito, é por ser, como se a beleza lhe fosse inerente. As duas perspectivas são chamadas uma de materialista. No materialista, o real é matéria, e ponto. Qualquer coisa que venha depois do é você que está atribuindo, né? Qualquer sentido e valor a partir daí é por sua conta. Para o idealista, não. As coisas têm sentido e valor nelas mesmas, nelas mesmas. Quem será que ganha? Basta pensar na moda. Basta pensar na moda. Lembra da moda dos anos 80? Vá assistir filme dos anos 80 para você ver. Aquele cabelão black power, aquela camisa aberta até o umbigo, medalhão pai de amor, sapato de 8 cores, italiano, um blazer lilás. Uma brasa agora é mais antiga. Era massa já naquele tempo. O pessoal de Brasília ainda é massa. Olha que coisa horrorosa. O Prince, cara, era isso. Hoje mudou. É aquele que se chamou Prince, um dia. Porque tem um nome pronunciado, segundo a nova religião dele. Michael Jackson, cara, arrebentava. Veja que coisa estranha, como a moda muda. Se pega dos anos 70, então, meu amigo, calça boca de sino, é medonho. É medonho. Se a moda muda, se o bonito de ontem é o brega de hoje, e talvez o brega de hoje seja de novo o bonito de amanhã, ou seja, se a moda deixa claro que nós atribuímos valor às coisas de forma diferenciada, então parece óbvio que a hipótese materialista está correta. Mas se a hipótese materialista está correta, por que a gente ainda insiste em dizer que Genichini é bonito? Porque se você admite o oposto à hipótese materialista de que nada tem sentido e valor nele mesmo, simplesmente a sociedade é enviada. Enviada à vida social. O problema é que para nós existirmos em conjunto, para convivermos, é preciso que exista uma certa definição coletiva do sentido e valor das coisas. Sob pena da vida comum, não ser viável. Porque há momentos em que nós todos, coletivamente, precisamos escolher o que é bom para todos. O problema é que se o sentido e valor das coisas é atribuído por quem sente. Veja, quem sente? A nossa tendência é atribuir valor a partir da nossa sensibilidade, do quanto aquilo nos afeta. E, portanto, já que pessoas são afetadas de forma diferente pelo mesmo evento, tendem a valorar de forma completamente distinta. Veja que o problema se torna não apenas fisiológico, mas o importante é me sentir bem, porque é um aspecto político do sentir-se bem. Veja o estupro. O que vocês acham do estupro? Vocês provavelmente pensam sobre a perspectiva da vítima. Sua perspectiva da vítima, o estupro não é nada agradável. Mas se parar para pensar sobre a perspectiva do estuprador, deve ter algo de bom nisso, porque senão, convenhamos, o cara é estuprado. Algum barato no estupro ele vê. Algum ganho para ele no estupro. Se você deixasse por conta de cada um, os estupradores diziam, viva o estupro. Estuprados diziam, estupradas no caso. Ou direito, só mulheres podem ser vítimas. Estupradas diriam, não! Horroroso! Tem que ser banido! Sem uma convenção, é impossível a vida em comum. Em São Paulo fizeram a cidade limpa. Vamos tirar todos os outdoors da cidade. Vamos tirar toda a propaganda da área urbana. Muita gente adorou. Os caras que tinham empresinha, que botavam outdoor, odiaram. Inclusive aquele que foi lá brigar com o caçado no hospital. Não é? Que ele ficou só, chamou de vagabundo! Ele gritou, ó, oh, vagabundo! E o cara correndo assim, aquado. Ele achou horroroso. O fato é que a cidade de volta e meia precisa definir esse tipo de coisa. E aí, pode botar cartaz ou não pode? É bom botar cartaz ou não? Qual é a cidade na qual vale a pena viver? Uma cheia de outdoors para tudo quanto é lado? Ou uma sem nenhum outdoor? Ou com alguns outdoors em alguns lugares? Enfim, qual é a cidade que vale a pena ser vivida? E para isso é preciso que você defina, portanto, o valor das coisas. Mas o jogo de definição dos valores é social. É eminentemente social. E é uma sociedade que lhe cobra a adesão a esses valores. E que lhe pune se você não aderir a eles. Tirar Aristóteles. E iludido você que chama de felicidade a mera adesão àquilo que todos aplaudem como sendo bom. Você adere à convenção social e chama isso de felicidade. E as pessoas olham para você repletas de inveja, porque você conquistou uma posição, um troféu, algo que eles também querem. Porque esse algo tem um valor agora tornado comum para todos. Ora, sou professor. Só dou aula, não trabalho. As pessoas até perguntam assim, você está só dando aula ou trabalhando? Vagabundo completo. E é que essa pergunta é muito mais frequente quando você dá um curso de direito, porque todo mundo ali, não é? Bom, advoga, você, juiz, promotor, e eventualmente dá uma aula ou outra, para dar pérolas de sua sabedoria para os alunos. Ora, numa dessas eu fico olhando salas de aula de curso de direito, lotadas, gente saindo pelo ladrão, vestibular disputando a tapa, faculdade particular que diz que não tivemos curso de direito, é um ferrado, ferrado que não vai ter aluno. Eu olho aquelas salas de aula lotadas, já dei aula para salas com 70 e poucos alunos. Para mim passou de 50 comício. Eu subia na mesa para dar aula. E olhando e dizendo, cara, quantos publicitários perdidos tem nessa sala? Quantos músicos talentosos têm sentado aqui me olhando? Quantos sociólogos? Quanto engenheiro? Não parece, mas a sociedade precisa desse povo todo. Precisa até de filósofo para ficar falando besteira às quatro da tarde. Precisa. Quantos aqui não estão pressionados? Pressionados do tipo, pai, quero fazer música. Não, vai ser vagabundo, morrer de fome, ou se você está com resto da vida, não. Vai fazer direito. Depois que você se arrumar, aí. Mas pai, eu gosto de música, e até eu sei. Mas não adianta sem dinheiro, e moço não dá dinheiro pra ninguém. Vai morrer de fome. Vai fazer direito. Direito vai lhe dar o futuro. E lá vai você na sua aventura de mediocridade de 5 anos. Que você odeia aquilo ali. E qualquer coisa, ainda que você estude na melhor universidade do universo, se você não gosta daquilo ali, que será um medíocre. Será um medíocre. E como medíocre terá pela frente uma vida medíocre, de consagração medíocre. E quanto mais você se consagra na mediocridade, mais as pessoas dizem para você: oh, que legal, faz direito, é! Quando diz que faz música, te olham como um ET. Com música, caramba! É um mito de exotismo, coragem, espécie de instrução. É uma coisa assim, tipo, se bater no cara, chama o Ibama. Pô, é estranho. Você aderiu. Você aderiu. E quantas vezes você não adere nessa enxurrada de coisas que simplesmente ganham aplausos? Talvez ela não seja o fim em si mesmo. Talvez seja o aplauso que o povo. Ou o medo da repulsa, ou o medo da vaia. O medo do contrário do aplauso. Que faça você direcionar a sua vida. Mas isso dirá Aristóteles. Isso lhe deixa com uma experiência de muito pouca autonomia. Muito pouca autonomia, porque você simplesmente vai aderindo às coisas. Aderindo. E mais nada. E mais nada. E você mesmo? É aquele até que acreditava que existia um você mesmo nessa história. Coisa que atinge o vídeo. Uma vez um aluno me perguntou se eu acreditava em Deus. Você acredita que Deus existe? Eu acredito. Eu não acredito que você existe. Eu não acredito que eu existo. É sério? Você verá como é sério. Quem garante que vocês de fato existem? Que não são só uma alucinação que eu estou tendo. Depois de olhar para a Coca-Cola, acontece isso mesmo. Quem me garante? Isso tudo pode ser só uma ilusão. Está agradável, confesso, mas só uma ilusão. Viagem da boa. Quem sabe eu mesmo, esse troço que eu canto e eu venda para ele, que acha que fala, na verdade é um. Enfim. Talvez eu seja um molusco. Um caranguejo. Uma lagosta fugindo do almoço de alguém que irá. Mas sem ter consciência de minha lagosticidade, ah, sou o homem que fala na Coca-Cola. Sabe como é? Quem me garante isso? Quem me garante? Quem me dá certeza da existência das coisas? Sim, porque é um risco que Aristóteles lhe dá. Porque se nada tem sentido de valor, talvez. Mais do que isso, o mundo todo seja efêmero, o mundo todo seja enganação, efêmero ao ponto de eu não poder me identificar com nada no mundo, depositar meus esforços em nada no mundo, porque a busca de nada no mundo físico vale a pena para a vida dita feliz. Dita feliz. Porque as coisas fogem, porque elas não são as mesmas, porque elas mudam, como o sentido e valor muda. Em você, é melhor, uma amiga minha, sai em Paris. E ela dizia, eu estava no hotel que só tinha estudante e professor. Um hotel bancado pelo governo francês, é subsidiário. Fica mais barato. Professor tem que ir na babada, senão não passa. Ela, aluna, me dizia assim, eu tenho que ir ao Lirito. Enquanto todo mundo discutia, assim, é, sabe, tipo, a coisa vamos para onde, Torre Eiffel, né? Os punks, vamos para as catacumbas, visitar cemitério, né? Ela não. A Louis Vuitton. Quem que é a Louis Vuitton? E as pessoas vêm em grupo, sabe por quê? Um bando de gente, primeira vez em Paris, você fica meio seguro, não tem guia turista, então você vem em grupo. Vem em grupo. E todo dia ela, vamos para a Louis Vuitton. O que você quer tanto ir para a Louis Vuitton? Diz ela, eu não serei feliz enquanto não tiver bolsa da Louis Vuitton. Ela já sabia qual era a bolsa. Ela só admitia abrir mão daquela bolsa específica em nome de outra, que fosse eventual lançamento do dia. Porque essa já tinha sido lançada há uma semana. Ela quer chegar aqui com a bolsa antes de todo mundo. Sou esse do euro ainda, hein? Tem tempo o negócio. Ela quer chegar diante de todo mundo com ela embaixo do braço. Já com o cheiro de axila dela. Estou dizendo, não, já tenho até. Eu fiquei imaginando como. E todo mundo dizendo, só fútil! Por que ela é fútil? Porque diziam, você vai adquirir uma bolsa que agora tem um valor danado para você, mas o valor dela muda! Porque assim que você pega, ela já não tem mais o mesmo valor. Porque talvez, veja, desejo sempre foi pensado como falta. Para Aristóteles não é diferente. Você só deseja aquilo que não tem. Aquilo que você já tem já não nutre mais desejo. Ao contrário, começa a nutrir um lento, gradual, progressivo desprezo por aquilo que tem. Então você é a bolsa da felicidade. É o êxtase, meu amigo. O maior grau de felicidade possível com a bolsa Louis Vuitton é aquela fração de segundo que antecede a bolsa vista do toque das mãos. E a sensação e o orgulho de dizer, é minha, ninguém taca. Porque a partir do instante seguinte, em que suas patinhas encostam nela, ou é só decadência? Começa a decadência. Ninguém pode ser feliz assim, porque isso não permite você viver um estado constante de alegria. Quando ele fala na vida que vale a pena ser vivida, a ideia de felicidade, com qual muitos traduzem a eudaimonia, fala-se numa espécie de estado de permanência de uma sensação. E, portanto, o objetivo, o X da questão, o alvo da vida feliz, o objetivo de ter que fazer todo um discurso sobre materialismo e idealismo, que dizer que você não pode encontrar felicidade em coisas que não têm um sentido e valor em si mesmas, é negar a oscilação entre alegrias e tristezas. É buscar um certo estado da alma, um certo estar consigo mesmo, em que não haja as oscilações violentas entre alegria e tristeza, como aquela que você experimenta quando adquire algo material que você quer muito, em que há um nível de alegria enorme no momento da aquisição, mas depois uma lenta e gradual perda dessa mesma sensação. A ideia da vida que vale a pena ser vivida, ou da vida feliz, e a busca por algo que lhe coloque fora do jogo de oscilação, de alegrias e tristezas do mundo. Porque talvez o mundo seja invariavelmente conspirador contra você. Ele conspira, causando encontros de você com o mundo que geram nas suas sensações alegrias e tristezas. Invariavelmente faça isso. Mas nós queremos fugir delas. Fugir delas. Aristóteles dizia que a vida que vale a pena ser vivida, ou a vida feliz, é a vida que só pode ser buscada se você fizer todos os seus esforços, lançar suas forças em direção a algo que não mude. Algo que não mude. Mas que desgraça, onde é que eu acho alguma coisa que não muda? Tudo muda, cara. Tudo muda. No mundo físico, tudo muda. Tudo é efêmero. Tudo se transforma. Algo que não muda, dirá ele, está para além do mundo físico. O mundo metafísico. Ele, na eudaimonia, fala de um jogo de causa e efeito. Porque a ideia de metafísica para ele, veja, meta, além de física, de físico, mundo físico, algo que está além do mundo físico. A metafísica foi inventada, inventada mesmo, como uma consequência necessária da minha crença na existência de coisas que não mudam. Porque se eu acredito piamente que existem coisas que não mudam, e ao mesmo tempo olho o mundo físico e vejo que tudo muda, o que não muda só pode estar para além do mundo físico. Qual é o mundo físico? Aquele com o qual eu consigo me relacionar com os meus cinco sentidos. É um mundo visível, tocável, mastigável, lambível. Eis o mundo físico. Mas ele muda. É preciso algo que esteja para além dele. Lá estará o imutável. É lá que você busca. É lá que você busca. O nome dessa, vamos chamar assim, prática da busca das coisas imutáveis, ele chamou de virtude. O homem virtuoso é aquele que se direciona para as coisas que não mudam. Por isso o homem virtuoso tem lá uma certa repulsa. Tem lá um certo, talvez a melhor palavra seja desapego às coisas do mundo físico. Porque todas elas mudam. Todas elas mudam. Veja como essa ideia do físico e do metafísico é forte em nós. É muito forte, cara. É muito forte. Quantas vezes você não olha para alguém, ou já viu alguém dizendo: ô meu amigo, quando eu falo com alguém, eu falo olhando o olho. É no olho. Que é no olho que aí vem a alcada. Esse é rato, é no olho. Porque tudo fora do olho é engano. É no olho que você vê quem a pessoa realmente é. Se no olho você vê quem realmente é, então há algo visível que não é real. Esse algo visível que não é real é o corpo físico. É a expressão. Porque as pessoas olham para você com cara de simpatia. O chefe pergunta o que você achou da ideia e você diz: brilhante. E lá no fundo vejo você: coisa mais idiota que eu vi nos últimos 30 anos da minha existência. Mas você mente, você engana, você dissimula com as suas expressões. Ainda quando não quer dissimular, você dissimula. Porque você aderiu ao valor das coisas. E o valor de sentido das coisas, socialmente construído, diz como você deve se comportar em determinados ambientes. Tudo bem, você queria dormir agora. Você está entediado. Você pega um suicídio e a hora é sua felicidade, veja só. Eu estou esperando ser feliz aqui. Não, não. Vou tomar cola agora. Está tentando. Mas continua aí, sentado e olhando. Geralmente são caras assim, diz, olha, aquela expressão que eu aprendi a chamar de repolho. Alô, faz muito cara de repolho. Em corpo está lá. Alguns são repolhos simpáticos. Deus que concorda. O aluno que eu dava aula e concordava o tempo todo. Quem fica prestando atenção assim. Depois eu descobri que ele não entendia nada, ele tinha que nervoso. Eu já estava assim no corredor. Ele vai concordando com você. Mas parece que está acompanhando. É tudo ilusão. O eu verdadeiro está lá dentro. Aí você olha no olho e vê. Beleza interior. Deve estar perto do pâncreas. Um lugar aí. Enrolado junto com o intestino. Para alguns dentro do intestino, você vê como tem gente que não prega. Eis o seu interior, seja o seu eu que não muda, que você muda o tempo todo, muda de humor, muda de disposição de espírito, muda de ideias. E aí você diz, a felicidade está em outro, não está em coisa. Porque gente é uma coisa, coisa é coisa. Gente não é coisa, coisa não é gente. Portanto, esse negócio de ser feliz tendo bens materiais, não. O que Aristóteles queria dizer é ser feliz com gente. Não, gente é igual coisa para ele. Porque gente faz parte do mundo físico. Muda, porque ele é um materialista. Você é matéria. Você é matéria. O seu espírito é matéria. Uma espécie de consequência das coisas. Que vai mudando na medida em que é afetado. Só serei feliz com outra pessoa. Discurso romântico. Discurso romântico. O romantismo, inclusive, coisa do século XVII, ele é bastante entristecedor. Porque o romantismo é que se baseia nessa ideia de que no mundo nada material, associando matéria à coisa, a bem, a não gente, a felicidade não está em nada material, mas ao contrário, em algo espiritual. E o que chamam de espiritual? Gente. Outro, semelhante a você. E parte do conceito de, em anulando o valor, pelo menos no discurso, das coisas do mundo, anula também o valor em você mesmo. Aí você diz assim, veja o discurso do amor romântico. Você é o ar que eu respiro. Sem você, a vida não vale a pena ser vivida. É um discurso que repete a mesma ideia. O ser amado é tudo, o ser que ama é bosta nenhuma, é nada. É um vazio, é uma nulidade. É algo que, eu tenho combinado. É algo como se a felicidade, como se o amor dependesse do grau de renúncia a si mesmo. Quanto mais eu denuncio a mim mesmo, mais eu provo que gosto de você. Qualquer adolescente já passou por isso. A menina chega e diz, você me ama. Ama quanto? Muito. Muito quanto? Muito, muito. Muito, muito, muito. Muito, mas não é muito. Muito, muito, muito. Agora chegamos à vida de sem graça. Muito, muito. Então, Jojo, fala, ué. Muito, muito. Então, prova, ferrou. Ferrou. Esse negócio do prova, cara. É porque para provar tem que fazer sacrifício. É gastar o dinheiro que não tem. É pagar aquele mico horroroso, se for tímido, então. Quanto maior a humilhação você sofrer, mais ela fica assim, ai, como ele me ama, e você me sofrendo. Não é à toa que a maior história de amor de todos os tempos acaba com os dois mortos. Porque a prova de amor está na renúncia absoluta a si mesmo. Essa ideia do amor romântico, e talvez ela nos diga alguma coisa sobre a ideia da felicidade nas coisas. Porque quanto mais você observa o outro, quanto mais você dá valor a outro, seja pessoa ou coisa, talvez mais você se esqueça de si mesmo. Mais se esqueça de si mesmo. Quando Aristóteles falava de eudaimonia, ele falava também de uma certa preocupação consigo mesmo. Haveria até um momento da preocupação consigo mesmo, o ócio. Eu preciso cultivar o ócio. O ócio. Cícero, tempos depois, escreveu a carta a um sobrinho, século I depois de Cristo, 200 anos depois de Aristóteles. E pergunta, tem praticado o ócio? Engraçado, porque hoje dizem que a felicidade é um trabalho. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Enquanto você não trabalha, está perdendo tempo. Não perder tempo é igual a tristeza. É engraçado como você parece feliz naquele momento que você está meio que perdendo o tempo. Eu nunca entendi bem essa história de perder tempo. Porque eu acredito que o tempo, ele está enquanto você existe. Porque você existe no único tempo possível, que é o presente. Enquanto respira, enquanto sente. Como se todas as sensações do momento fossem nada. O importante vem depois. É um discurso da felicidade retraída. Da felicidade economizada. Guardada para depois. Porque agora não é o momento da felicidade. O problema é que no momento que você viveu agora. Aí vem com aquele papo. Vai estudar, moleque! Vai estudar! Mas para aquele, eu sei que depois você vai ver o quanto é bom. Tem que se esforçar agora, que é para passar no vestibular. Porque aí sim, quando você passar no vestibular, você só vai poder estudar aquilo que você gosta. E claro, que você gosta é o que eu digo que você gosta, que eu sei o que é melhor para você. Aí vem o vestibular e ele passa. Entra na universidade tão desejada. E não vem a felicidade, porque agora você não pode perder tempo, porque tem que se formar. Que aí sim, era colação de grau, era aquele dia em que você deixa de ser estudante e passa a ser desempregado, é que é a felicidade. Aí lá, emprego. Tem um emprego. Então, que tem que ralar no emprego. Aí você vai para o emprego e encontra um chefe, que é um saco. Chega no emprego, hora marcada, então no começo está feliz da vida. Depois, meu amigo, vai se entediando com aquilo ali. Olhando a cara do chefe, sabe? Dando um reverse stress, como diz o amigo meu, no bucho, mas tem que aguentar, que depois da tal da aposentadoria, aí sim vem a tal da felicidade. Hein, amigo, um dia você chega, faltando uns 3 minutos para a sua morte, e você se toca de que você passou a vida toda tentando não perder tempo, e talvez o que você tenha perdido ao longo disso tudo foi você mesmo. É a mesma história do amor romântico. Quanto mais você tenta não perder o outro, perde a si mesmo. Pois é o daimonia, a felicidade, segunda notícia sobre ela. Sim, a primeira é buscar coisas imutáveis. A segunda é cuidar de si mesmo. Não se esquecer de si mesmo na busca do imutável. E as duas coisas não são contraditórias, sabe por que não? Porque talvez o imutável seja muito mais perto de você do que você imagina. Porque o objeto é você mesmo. É você mesmo. Cícero tem uma forma bem articulada nessa discussão de Aristóteles. Ele dá uma acabada nela. A acabada que ficou, digamos assim, para a posteridade. O modelo que se fala hoje é o dele, esse discurso da eudaimonia. Só que com outro nome, que eu escrevi em latim. Da vida beata. Vida beata a gente apresenta, a gente aprendeu a associar a vida carola, vida de contemplação, vida de anulação de si mesmo, que talvez seja morrendo que se viva a vida eterna. É um discurso muito interessante de felicidade. Porque diz, meu amigo, no mundo físico, nesse mundo das coisas que mudam, não adianta querer buscar a felicidade aqui, porque não há, em coisa, pessoa, nem você mesmo, nem lugar nenhum. Felicidade é depois de cadáver. Tem um bom motivo para isso. É um discursozinho estranho, porque onde está o imutável que você pode encontrar quando cuida de si mesmo? Veja que coisa legal. É, Aristóteles, quando falava de virtude, ele copiava um discurso que era o de Platão. Uma pequena diferença. O discurso de Platão é muito legal, eu adoro. É, não adoro, não, ele é chato, mas essa parte é muito legal. Um cara chega para ele e diz: olha, Platão, você não está fazendo nada aí, isso aí. Te paga uma Coca-Cola, se disser para ele. Que é o outro? E Platão vira pro cara e diz assim, ó, vou te explicar, hein? Imagina um homenzinho. Não, imagina. Agora imagina um leão maior que esse outro. Imagina. O diabo, o cara de meia hora para dizer isso, sabe? Assim a mente consegue imaginar coisas que não existem. Tá, imagina. Agora imagina uma hidra. Hã? Uma hidra. A hidra é um ser mitológico. Um ser mitológico. Uma cabeça, um corpo de dragão, três cabeças de serpente. Você vai entender melhor qual é a hidra. Junta os três agora, num bicho só. Eis o homem. Ou melhor, aquilo que mais importa no homem. Sua alma. A alma. Falar do homem para ele é falar da alma. A alma é aquilo que o faz mover. Animar. Aquilo que lhe dá ânimo, aquilo que lhe dá movimento. O que o faz mover e o que o faz pensar, dela mesma. Dela mesma. Tem uma causa comum. São coisas da alma. Coisas da alma. Olha. Homenzinho aqui. Talento para o desenho é questionado. Aqui o homenzinho. Aqui o leão. O leão usa tênis ao estar. E aqui a hidra. Ela usa sandália havaiana. Corresponde a uma parte da alma, que ele associa a uma parte do corpo. Sabe esse fato de beleza interior? Ele quer dizer onde está. Não é fantástico, cara? O homenzinho é associado ao cérebro. O leão, a parte superior do tórax, ou peito. A hidra, ao baixo ventre, estômago e genitais. A hidra do bicho, filha da mãe, rabão capeta. A hidra, você cortava a cabeça dela, nascia outra. Era um monstro que dá para você dizer que é imortal. Se não fosse por Hércules ter matado a tal da hidra de Lerna, descobriu o segredo, tem que queimar para não nascer outra cabeça. É, lembra muito o desejo, não é não? Essa coisa que não sacia, essa coisa que você corta a cabeça, vem outro. Não adianta, você não mata desejo. Você mata as cabeças do desejo, ou seja, você adquire os objetos de desejo. Mas o desejo não acaba, ele continua lá de alguma forma. É a hidra, é a hidra. Porque cada um deles ele associou uma sensação. Aqui os desejos, ou afetos. Aqui ele associou a impetuosidade. E aqui a razão. O homem virtuoso é o homem que sabe usar bem as partes da alma. Sabe usar bem. Sabe usar bem a razão, o ímpeto e o desejo. Ele deu um nome ao bem usar de cada um deles. Usar bem da razão é sabedoria. Usar bem a impetuosidade é coragem. Usar bem o desejo é temperança. A temperança. Aristóteles melhorou o discurso bastante. Ele disse, olha, a virtude não é propriamente a coragem, a sabedoria e a temperança. É o equilíbrio entre elas. É o equilíbrio. Não, você não pode ser um covarde. Mas também, se for corajoso demais, vai valer besteira. Você, tudo bem, não pode ser completamente desregrado quanto aos desejos. Mas também reprimir tudo. Não dá. Você tem que gostar de alguma coisa, tem que querer alguma coisa, tem que afirmar, buscar um desejozinho de vez em quando. Ora, para ele era o equilíbrio. O que você deve buscar em si mesmo, que não muda, é como melhorar sua alma. Só isso pode fazê-lo feliz. Veja que a felicidade não é associada a algo. É uma consequência de uma prática. Quanto mais você cuidar de si mesmo, e cuidar de si mesmo, e praticar a virtude, vai praticar o equilíbrio da alma, o equilíbrio daquilo que faz agir, o equilíbrio da razão, o equilíbrio da impetuosidade, o equilíbrio dos desejos. Quanto mais você buscar isso, mais você encontrará como consequência a felicidade. Ele não me diz onde está, em que está. Ele diz que é mera consequência. O que se chama de vida feliz é a experiência que quem pode ter é apenas o homem virtuoso. O homem virtuoso. É uma sensação que você associaria muito mais hoje à palavra tranquilidade do que a ideia do êxtase, da volúpia, da alegria. É talvez o contrário delas. A tranquilidade. Cícero falava o tempo todo em antivolúpia. Virtude está de um lado, volúpia está do outro. A volúpia é entregar-se aos desejos de forma absolutamente desregrada, desenfreada. O alvo do discurso dele, muitas vezes, era Apícios. Apícios era a figuraça. Um romano do século I, rico para diabo. E que resolveu dedicar toda a sua fortuna aos prazeres da carne. Do frango também, dos peixes, enfim. O lance dele era comida. Eu sou em sacanagem. De vez em quando também. Mas o lance era comida. Comerei do melhor. Mas sabe aquela vida em que você começa com o café da manhã, que é um banquete? Emenda já no almoço, que também é um baita banquete. E depois vai para o jantar. E quando acaba o jantar, tem uma festinha depois. E todo dia, sabe como é? Esse era o grande objetivo de vida dele. Porque ele pensava assim, cara, há quem se dedicava à ideia de que, a divulgar mesmo a ideia de que para ser feliz é preciso se entregar aos desejos. Ser feliz é buscar aquilo que você quer. Eu adoro essa frase porque ela não quer dizer bosta nenhuma. É ótimo. Quando alguém pede conselho, gente, é muito cruel quando pede conselho. Geralmente quando a pessoa vem te perguntar sobre o valor das coisas, o que é melhor eu fazer? Está perguntando o valor das coisas. Já que eu sei que nada tem sentido e valor nele mesmo, que o valor é atribuído por você, geralmente quando você vem me fazer essa pergunta, você já sabe qual é a resposta. Só que é um babaca que endosse a sua decisão. Aí você chega e diz o que você acha, porque a pessoa não dá pista do que ela quer. Aí quando você diz, ela começa a discutir com você. Não, mas se eu fizer isso... Aí você muda de lado, começa a defender, tem razão, por esse lado, realmente, aí o cara concorda com você, é bom conselho, você só tem um conselho nenhum. Você só descobriu o que ele queria. Para evitar a lenga-lenga, o que eu digo? Siga o seu coração, isso é ótimo, cara. Siga o seu, para ser feliz, siga o seu coração. Isso quer dizer qualquer coisa. Aí o cara segue e dá merda, e não pode culpar você. Que é isso que acontece? O cara quer só autorização. Só quer alguém que ratifique a decisão que ele já tomou. Aí você ratifica. Ele segue. Dá merda. Com o dele que eu ia tomar. Péssimo conselheiro. Quando você diz siga o seu coração, eu só disse você seguir seu coração. Quem fez merda foi ele. Não é ele, meu Deus. Você resolve a pendenga, não diz nada e não se compromete. É ótimo. É ótimo. Seguir o seu coração. Seu coração pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Para quem sabe que as coisas não têm sentido e valor nelas mesmas, que o sentido é atribuído, verá que o sentido depende de como a pessoa se deixa afetar. Apicius pensava: eu me deixo afetar muito positivamente por almoços grandiosos, com animais exóticos, com sabores inusitados. E sou rico, o que ajudou muito para esse projeto. Vou gastar minha fortuna para mantendo esse momento da felicidade o máximo possível. Ele sabia que sociava. O programa de quem vive para os prazeres, e dizia Cícero, apontava Cícero como crítica àqueles que hedonisticamente pregavam a vida só seguindo o seu coração, fazendo o que você quer. É que não dá para satisfazer o querer sempre. Olha a hidra! Não dá para cortar a cabeça sempre, porque nasce outra. Mas Apicius era rico, ele dizia: eu posso, eu tenho 3 espadas para usar ao mesmo tempo, porque sou rico. Vou tentar prolongar o prazer ao máximo. Se eu sinto felicidade em festas, cheio de amigos, pô, vou bancar festa todo dia, meu amigo. Só que vai ficar cheio de gente feliz e alegre à minha volta. É isso que me deixa feliz. Mas e quando a festa acabar? Não acaba, porque eu tenho grana. Você sabe que em termos econômicos isso não é um tipo de vida muito recomendável. Porque desejos são ilimitados. Recursos materiais não são. Ele era rico. Um dia se viu com 10 milhões no cofre. 10 milhões de sestércios na época era dinheiro para burro ainda. Mas era muito pouco perto da fortuna inicial dele. Para isso, 10 milhões para ele já era uma espécie de prenúncio da miséria. E quando viesse a miséria, viria o preço cobrado pela manutenção endinheirada da felicidade, da fruição das coisas. A tristeza absoluta da miséria. E o que ele fez? Cortou os pulsos. Cortou os pulsos. Viveu feliz até a morte. Inclusive escolheu a hora da morte. Antes da tristeza chegar. Passou a vida fugindo dela. Fugindo dela. Cícero dirá: iludido. Iludido. Não dá para fugir dela, nem com tanto dinheiro. Tem um momento que ela lhe pega. Mesmo no meio do jantar dela, que você tanto ama. No meio da festa ou de arte que você tanto adora. Lá vem ela, a deprê. Ela te pega, cara. Sente falta de alguma coisa e você não sabe dizer o que é. Inominável para você. Para você que acha que tem tudo. Algo que falta. E falta até o nome para dizer o que é. Ela lhe pega, não há como fugir dela. Não há como fugir das tristezas que são causa das coisas do mundo. Entre que você tenha dinheiro para preparar o jantar. O cozinheiro não veio, estava de piriri. Acabou o jantar. Não dá para manter o tempo todo. Porque a fortuna, ou a aleatoriedade, o caos, insiste em atravessar sua vida. Nem com dinheiro você consegue. Apicius era só um iludido. Quando viu que não dava para manter mais sua ilusão, matou-se. Matou-se. Em nome da felicidade. Talvez seja a única história de suicida feliz registrada. O que matou-se pela felicidade foi ele. Em nome da felicidade. Para não perder a felicidade. Vivia na pobreza. Ora, como então, o que você encontraria como consequência? Essa não oscilação. Essa tranquilidade da alma como consequência. É justamente você evitar esse momento de muita alegria e muita tristeza. Evitar extremos. A virtude não é toda baseada no equilíbrio. É buscar também o equilíbrio entre alegrias e tristezas. Como encontrarei o equilíbrio entre alegrias e tristezas? Não se deixando afetar inutilmente por eles. A felicidade é muito associada a não deixar-se afetar inutilmente pelas coisas do mundo. Talvez o melhor discurso para explicar isso não seja dos antigos, mas de um moderninho. Um moderninho que é bastante estudado hoje. Porque parece que ele tem algo a dizer para todos nós. É como se ele não fosse tão antigo assim quanto ele. Que é Spinoza. Spinoza, cara, veja que sujeito fantástico. Spinoza é judeu. Conseguiu ser excomungado da comunidade judaica. Não satisfeito com isso, ele conseguiu também ser excomungado pelos cristãos. Não satisfeito ainda, ele conseguiu ser expurgado também pelos protestantes. Meu amigo, fez comunhão, não tem outro caso na história. É fantástico isso, você ser uma unanimidade, odiado por todos. E sabe por que isso? Porque ele falava em Deus o tempo todo. Deus, e consegue ser excomungado? É impressionante, impressionante. Ele escreveu um livrinho em que ele denunciava profetas da tristeza. Quem eram os profetas da tristeza? Os homens que impedem você de ser feliz. Padres, políticos, as pessoas que no campo social constroem o valor das coisas em torno da sociedade que pode ser feliz. Hoje você chamaria de publicitário. Não é? Me disseram que a Coca-Cola vendia felicidade. É mentira, vende identidades. Vende identidades. Viva a diferença. Se você é uma pessoa que gosta desse lance de diferença, bebe Coca-Cola. Você está vendendo a identidade. A pessoa que anda com Coca-Cola, eu não tenho preconceitos, eu curto a diferença. Identidade que você vende. Você vende. Não sei se é muito tentar adaptar o produto ao público, ou criar público para o produto. Essa é a grande publicidade. Essa é que interfere, de fato, na existência das pessoas. O exemplo melhor é no Ford Ka. Ford Ka não, Fox. As pessoas com cabeça de panela de pressão. Você só faz o que é modinha? E lá estão as cabeças de panela de pressão. Ou você é cabeça de margarida, que faz o que é legal. Fazer o que é legal é que nem seguir o seu coração. O que é isso? Qualquer coisa pode ser legal. Papirulito ali na teia é legal. Qualquer coisa. O cara faz. Então eu quero. Sabe? Se você não é cabeça de panela de pressão de margarida, então deve ter o mesmo carro que eu. É identidade que você tem. Identidade. Quando você cria identidade, você entristece o mundo. Por que entristece o mundo? Ele falava de religião. O discurso era muito mais direto para quem tinha poder, inclusive gente armada. Os universitários não têm gente armada. Isso permite fazer esse discurso sem ser assassinado. Ou excomungado, que é quase algo parecido, né? É porque no final das contas você vende por tabelinha medo e esperança. Medo e esperança. É isso que você atiça nas pessoas. Pare. Rabino, pastor, como assim? Você viu como o discurso religioso é tudo baseado em medo e esperança? Tudo em medo e esperança. Deus está vendo, hein? Tira o dedo dali. Deus está vendo o que você faz no banheiro, hein? Entre quatro paredes. Nelson Rodrigues dizia que se alguém soubesse, se um soubesse o que os outros fazem entre quatro paredes, ninguém se cumprimentava nessa sala. Todo mundo ia. Ninguém. Deus está vendo! E aí você com medo? Tipo Raul Seixas. Medo daquele cara que vê tudo que você faz dentro do banheiro. Mas se você. Se você não fizer meta, mas no banheiro, não tem culpa. Se você não fugir da linha, se você não fugir aos mandamentos, depois ele lhe dará recompensa, medo e esperança, os dois juntos, num discurso só. É o famoso bate a sobra. A gente que chama isso de lavagem cerebral. Os filósofos chamavam de entristecedores. Porque esse discurso, sabe o que ele serve? Dominar as pessoas. Dominar as pessoas. Impor-lhes uma forma de vida específica. São discursos produzidos não por santos, diz Spinoza, mas por líderes políticos que faziam isso para manter o seu poder político. Se você fosse padre, excomungado, cara, desse? Excomungado pelas leis. Mas qual é a alternativa? Porque todo esse discurso de construção das ditas coisas felizes, se você não tiver um mafagafo, você tem mafagafo? Não tem. Todo mundo tem um mafagafo, cara. Quem não tem mafagafo, você sabe o que é. Eu não tenho mafagafo. Como é que eu posso andar ao lado de alguém que não tem um mafagafo? E ó, que nem sabe o que é um mafagafo. O sujeito está por fora da realidade, mas por fora do verdadeiro valor dos mafagafos. quanto isso é importante. Os mapa-gatos fizeram a verdadeira revolução. Você acha estranho ler livros sobre informática? A VEG 2.0. Sua empresa já está na VEG 2.0 e você diz, cacete, o que é? O teu sistema MasterCoach, Wireless, Wi-Fi, GF39, com placa de 27 mil cartões de banco. Se não tiver você, eu... Gera em você a esperança de que entendo Mapa-Gatos, Web 2.0, GPTA 2.9, você será muito, muito feliz. E o medo de não tê-lo, por ser diferente, ultrapassado, você... medo e esperança, não muda em nada, não muda em nada. É que as pessoas têm aquilo que todos dizem, que se não tiver, que ele tem medo de não ter, ele se diz feliz, é o valor socialmente construído. E Spinoza, como fugir disso? Porque ele é que nem ciência do quadro histórico, é questão da tranquilidade da alma, evitar a oscilação. A melhor coisa para entender por que a oscilação é ruim é um jogo de futebol. É um jogo de futebol. Está lá você no Maracanã, vascaíno, soltado, contra flamenguistas doentes, do outro lado. 11 de um lado, 11 do outro, uma bolinha só. Dois retângulos para enviar a bola. Um banho de perna de pau, que eu não sei como é que é um salário daquele para jogar mal desse jeito. Invariavelmente nesse jogo, metade do estádio vai sair muito feliz. A outra metade vai sair pé da vida. Quando você lá vai ao estádio, você sabe do risco que corre. Não da pancada, que talvez tome. Não da lata de cerveja cheia de urina. Não é isso. Outro risco. O risco do entristecimento absoluto pela derrota do seu time. Comparável à histeria da alegria pelo gol. Comparado ao ódio que gera a fúria e a vontade de matar e os homicídios em quem apenas diz que a camisa do seu time é feia. Porque ele é o inimigo daquele grande êxtase causado pelo gol. Da explosão de alegria. Ou então a Marquês de Sapucaí. O carnaval em que as pessoas desfilam e chegam ao final. E aí, como é que foi? Muita emoção! Eu passo um ano, é uma coisa assim que eu... É muita emoção! Eu não gosto do carnaval por causa do clima de alegria compulsória. Eu adoro o feriado, mas o clima de alegria compulsória é um saco. Se é possível que eu não possa ficar triste no carnaval e feliz com aqueles finados? Nem faço questão de ir a cemitério como não faço questão de amarrer só por cair. Mas não posso, cara. Que alegria compulsória, desde quando os meus afetos têm que estar o sabor do calendário? Tem que se render, porque a sociedade diz. Acaba de desfilar na Marquês de Sapucaí, vem de entrevistar e você diz, aí um saco, pisaram no meu pé 8 vezes. Sua cara sai estampada em tudo quanto é jornal, seja o planeta. Vai aparecer um monte de gente criticando. Sabe? Aqueles que só aparecem no carnaval, para criticar e ganha lugar na mídia, falando coisas que você também não entende. Porque fulano, fulaninho, como você conhecesse o cara de quem fala também, hoje vem é ousado, você não sabe nem o que é o ousado, o tradicional, mas está lá o cara construindo o valor das coisas. É pago para isso. É pago para isso. Vamos comentar você, RT, que fugiu da convenção social. Mas Spinoza, puxa, é preciso romper com isso. Onde está o elo que lhe prende a isso? É na sua cabeça, cara. É em você. A culpa não é do entristecedor, é de você, entristecido. Você se lança no jogo de futebol, numa aventura de alegrias extasiantes, buscando alegrias extasiantes, mas não vai conseguir manter. Primeiro que você não é rico que nem a Pisos. Segundo, ainda que fosse, sabe o final da história, é o suicídio. Não tem jeito, não dura para sempre, dura pouco, sempre efêmero. Tristezas também, para sua sorte. Como então encontrar a tranquilidade? Se livrando de alegrias e tristezas? Não. Não dá para se livrar de alegrias e tristezas. Só das oscilações extremas. É preciso encontrar o equilíbrio de uma vida com alegrias e tristezas. Isso ele propõe em um livro chamado Tratado de Correção do Intelecto. Como funciona a correção do intelecto? Entenda você uma coisa. A discussão dele começa pela física. Com Aristóteles, para falar de felicidade, não estou falando da física. Que tudo no mundo é efêmero. Que todas as coisas físicas não têm sentido nem valor em si mesmo. É física. Para os históricos, falar de Deus era falar de física. Falar dos objetos que caem sempre da mesma forma, impulsionados por tiros pela mesma aceleração, era falar de Deus como uma espécie de princípio de ordem do mundo. Pois bem, como começa a discussão de Spinoza sobre Deus e a física? Cara, partir do conceito de substância. O que é a substância? Olha onde isso vai levar, cara. Olha que papo bravo. Substância é um conceito que existe antes dele. Substância é, substância é tudo aquilo que existe por si mesma. Não era isso que Aristóteles queria com a tal eudaimonia? Algo que tivesse sentido e valor em si mesmo. Algo que existisse por si mesmo. Não é isso que eu tenho que buscar? Vamos fazer que nem Aristóteles. O que nós vamos buscar, então, é a substância para ser feliz. A nossa substância. Você tem substância? Existe algo em você que não mude? Você vê alguma substância em algum lugar? Sabe onde Spinoza via? Em lugar nenhum. E em tudo ao mesmo tempo. Hã? É que substância é aquilo que existe por si mesmo. Então, em tese, eu sou uma substância, esse copo é outro. Como eu sei disso? Se o copo for desintegrado, eu continuo existindo. Logo, uma substância é outra. Uma tem vida, existência, dependência da outra. Aí vem Spinoza, peraí. Se fosse, eu não sou substância. Por que não? Eu só existo porque papai e mamãe se encontraram um belo dia. Eu sou o efeito da causa encontro papai e mamãe. Sabe-se lá quantas causas concorreram para que papai e mamãe tivessem se encontrado num determinado momento da trajetória de vida deles, para que eu tivesse nascido. Eu sou apenas o efeito de uma causa. Se eu sou o efeito de uma causa, eu não sou substância. Se você não é, o que é então? Nada. Porque tudo é efeito de uma causa. Essa mesa é efeito de uma causa. Essa cadeira é efeito de uma causa. Seu sono é efeito de uma causa. O que não é efeito de uma causa? O todo. Como assim o todo? O universo inteiro. O universo inteiro não é efeito de uma causa. O universo infinito. Esse universo infinito ele chamou de Deus ou natureza. Deus para ele, portanto, não é aquele cara de barba branca que vê o que você faz dentro do banheiro. Deus é você, é o banheiro, é o que você faz. Deus não é o cara que vê você tirando o catota do nariz e pulando no shopping center. Deus é o shopping center, é você, o nariz e é a catota. Só porque é catota. É o nome técnico dado para aquela bolinha de meleca. Meio seca, meio branca, sabe? Que sai do nariz que os estudantes de primeiro grau usam para atirar no cabelo das meninas assim, e contar para todo mundo. Deus ou natureza? Esse Deus ou natureza tem uma regra, uma grande lei. A grande lei da física: causa e efeito. Tudo é efeito de uma causa. Inclusive o que você pensa. Sabe o que você está pensando agora? Que eu não tenho a menor ideia do que seja, Spinoza dirá. É efeito de uma causa. Aí você se pergunta para si mesmo, qual a causa do que eu estou pensando agora? Não sei. Você também provavelmente não sabe. E o fato de não saber, o fato de desconhecer a causa do efeito pensamento, faz você iludidamente julgar que exista um eu que pensa aí. O que você está pensando agora é feito de mil coisas. Das Coca-Colas bebidas, da cara que as pessoas fizeram para você, de toda uma trajetória de vida, de um monte de discurso que fizeram para vocês até aqui. Forma absolutamente singular de pensar. Do que eu disse agora, do calor e do sono que você sente, enfim. N causas, todas estranhas ao seu corpo. Não retidas do seu corpo na forma de memória, na forma de sensações. Elas são causas. A ideia é só efeito. Mas você ignora as causas, porque você é limitado. Você não consegue perceber todas as causas que concorrem nesse instante para você pensar o que pensa. E por isso julga que existe um eu aí pensando. Não existe. Não existe eu porque não existe substância. Você é só um momento da matéria infinita. O que você pensa é um momento desse atributo infinito da natureza chamado pensamento. O momento finito da matéria. O momento finito do pensamento. Você é só um fluxo. Você é algo que está de passagem. De passagem no mundo. De passagem na existência. Afetos passageiros. Cara, que doideira. Vamos sair daqui, tudo volta ao normal, tá? Mas vai complicar um pouco agora. Tem como parar de pensar? Você tentou ficar sem pensar? Tenta aí. Não vou pensar em nada. Você não consegue. Você fica um segundo e tal, com conta para pagar. Fica mais um tempo, vá! Aquele toco que você tomou anteontem. Banzai. Sabe, não consegue, cara. Não consegue. Porque é feito de uma causa. E você não controla as causas. Não controla os encontros com o mundo. E isso é assim não só com o que você pensa, mas com tudo no mundo físico. Aí cai de você. Pé da vida. Que bateu o carro. Você borrou um carro novo, cara. Porra, sem seguro. Sem seguro. Por que eu bati um carro sem seguro? Eu tinha dois carros para pegar. Um com seguro, outro sem seguro. Qual que eu pego? Babaca. Sem seguro. Eu sou uma anta. Se eu tivesse pego outro carro, fica você pensando na frente do acidente. Carro porrado. Bateu um caminhão de Coca-Cola. O seu olho. Está ele lá. Repleto de água. Aquários. E você com o carro ali. Um radiador vazando água. Fica se culpando por sua bênção. Essa coisa, adianta ficar se culpando ali? Que, meu amigo, o acidente ocorreu, só poderia ter ocorrido. Diz você agora com o carro batido. Se eu tivesse pego o outro, como se isso fosse uma escolha real na sua existência. Meu amigo, você pegou o carro sem seguro, só poderia ter pego o carro sem seguro. Porque a sua decisão de pegar o carro sem seguro foi efeito de uma série de causas que você desconhece. Mas que atuaram em você naquele momento de uma forma tal que fez você agir como só poderia ter agido. Não há escolhas reais se você reagir de uma causa. Quer dizer que não há livre-arbítrio? Não. E arrependimento? Também não. É tudo inútil. Direto de nós. Tudo inútil. Esse arrependimento que parte do pressuposto de que o mundo poderia ser outro senão aquilo que ele é. Não adianta. Já aconteceu. Caramba. Aqui você pensa em três dimensões de tempo. Nós não pensamos em tudo. Ou agora. Agora. Passado é só memória. Ah, se eu pudesse mudar o passado, é memória. E o futuro? Tudo é expectativa. Só um único tempo. Agora. O presente. Mais nada. As causas e efeitos existem todas agora. Todas agora. O problema daquele discurso dos entristecedores de homens que fazem predominar é que eles ficam jogando com as dimensões de tempo. Malhando a sua culpa. É, se você tivesse me ouvido, teria pego outro carro. É a mesma coisa que dizer, eu mando em você, e quando você não me obedece, vai merda. Usa a sua tristeza, que é inevitável. Sim, porque você se entristece com o acidente, como só poderia se entristecer. Mas eu uso a sua tristeza, eu reforço a sua tristeza, cometendo em culpa, para dizer, me ouça da próxima vez. O discurso das entrelinhas é, mando eu. Obedece você. Quando você não faz aquilo que eu quero, você faz besteira. O medo é a esperança. Medo e esperança se baseiam em incertezas. E tudo fora do tempo presente é incerto. encerra. A sua memória encerra. Ah, e se Hitler tivesse vencido? Você não... Sei lá. Isso aqui é ação barriguei agora. Eu sei lá o que aconteceu. Absurdamente incalculável isso. Absurdamente incalculável. E no futuro, e se acontecer aquilo? Sei lá se vai acontecer. Sei lá se vai haver futuro. E se o seriado Hitler estiver certo e o caminho todinho? Tanto que ficou puto pensando. Veja, viram, se você vai entender o que eu estou falando. O cara explode sozinho, pá! E olha que eu estou rindo para ver uma coisa que ele tem comigo. E se cair uma bomba atômica agora e todo mundo for desintegrado? E se os ETs ficarem em pé da vida com a gente por causa da programação da TV de domingo e mandarem um raio, ultrassônico? Não sei lá o que pode acontecer, meu amigo. Nada é absurdo diante do nada, do desconhecido. Disso que é a sua expectativa. Aí fica você remoendo expectativa, remoendo memória. Tudo entristecedor. Tudo parece muito a dominação do amor romântico. Em nome do tempo que você perde agora, em nome do... Felicidade sempre retida, felicidade que sempre tem futuro. Para Espinosa, a vida feliz é aquele que você não vive preso a medos e esperanças, fora da oscilação. Se não há medo e esperança, há o quê? O inevitável da existência. Alegria e tristeza. Alegrias e tristezas que são fruto de encontros com o mundo. Isso é uma forma muito particular de falar de alegria e tristeza. Ele diz que todos nós temos conatos. Conatos. Conatos também é a palavra que ele engana. Conatos está ligado à ideia de energia vital. Energia vital. A cada encontro com o mundo, essa energia aumenta ou diminui. O aumento máximo, o aumento do conatos, ele chama de alegria. A redução do conatus, ele chama de tristeza. O conato zero é a morte. É a morte. A tristeza derradeira e absoluta. Olha, qual é o nosso problema? Inevitavelmente você tem encontros com o mundo que aumenta e reduz o seu conato. Você ganhou um carro zerinho, conatus aumenta. Opa! Bate o carro assim, sai da garagem, conatus cai. Você não tinha como evitar nem ganhar o carro e nem sair com ele, porque as coisas são como só poderiam ser. Como eu pudesse evitar isso? Alegrias e tristezas. Alegrias e tristezas. Viver as oscilações. O problema é que a gente quer viver como apícios. Quer manter só as alegrias e fugir das tristezas. A gente fica calculando, cara. Como manter a alegria eterna? Como evitar a tristeza sempre? O problema é que não dá. Não dá. É impossível. E quanto mais você tenta fugir dela, menos você se prepara para a tal da tristeza. O homem feliz, dessa felicidade que é um ganho, ganho que você adquire, bem que você adquire, quando não a busca, ao contrário, quando prepara-se para a vida tranquila, quando prepara a sua alma para não deixar-se afetar demais, afetar por incertezas. Ai, se eu tivesse saído, isso é uma incerteza. Uma incerteza sem nenhum sentido, porque de que adianta isso? Quando você pratica, corrige o seu intelecto para não deixar-se afetar, você encontraria uma vida tranquila por não haver grandes oscilações. A melhor imagem talvez seja de Cícero. Que o homem feliz não é aquele do carnaval da Marquês de Sapucaí, que nem sorri mais, abre a boca. Mas ele está tão feliz. Mas que assim que acaba o desfile, tristeza. Primeiro tem que ir andando até o metrô. Segundo, vai ser assaltado. Vou roubar a fantasia dele. Vale a grana, fantasia. Melhor entregar logo para alguém para não ser assaltado. Já é entristecedor da apoteose para frente. Não adianta ficar no desfile eterno. Porque não há desfile eterno, mas você é morrer surdo, cansado, então felicidade, boca aberta. Então prepare-se para as oscilações. O homem verdadeiramente sábio, virtuoso nesse sentido, ele nem se deixa alegrar demais nessas situações, como também não se deixa entristecer demais em outras tão entristecedoras. Se Lula Martins Sapucaí, ela é o que é. Ela é o quê? Ela é você andando com a música sabe, altíssima no seu ouvido, com luz para tudo quanto é lado. Um monte de mulher seminua rebolando. Você vestido de decadência do Império Babilônico, com 14 quilos das costas, um cara com a camisa, sabe, da escola de samba, dando porrada em todo mundo, abrindo, falando, a cabeça, a cabeça, gritando do seu lado, né? E você tendo que demonstrar alegria. E se chegar a câmera, aí mais ainda. É isso, Fulvici. É isso. Provavelmente a gente constrói toda uma linguagem social para garantir o sentido e valor das coisas, que faz crer que é muito mais do que isso. Ai, não sei, é muita emoção. A gente constrói o valor das coisas. E vive esses valores imaginários. E vive os valores imaginários. E age conforme os valores imaginários. E passa a rir e chorar de acordo com os valores que são imaginados. Que são imaginados. Qual o verdadeiro valor deles? Todos construídos. Todos construídos. Se isso também é um cara pragmático, ele disse, então nada tem sentido, como... Então, isso aí, dane-se todo mundo. Quando os caras vierem falar aqui, só porque você xinga todo mundo. No carnaval não vai nem assistir desfile mais, porque. Bom, ele faz juízos de preferível. Preferível. Ele é um cara muito criticado por ser rico. Você não deve ficar muito alegre com a riqueza e tal. É fácil dizer isso quando tem a grana que você tem, né, meu amigo? Ele não era rico, ele era muito rico. Muito rico. Ele era rico dos ricos. E pior, não é só aquele cara que tem muito dinheiro, é aquele cara que tem dinheiro, tem casão, e tem tapetes luxuosos, e que tem o dito bom gosto, sabe, de gente rica, ostentava riqueza, a riqueza que tinha. O homem que sabia era ganhar dinheiro e fazer questão de ganhar dinheiro. Cobrava bem, era advogado. Cobrava bem pelas defesas fáceis. Ficava com herança das pessoas, inclusive, de vez em quando. Mas honestamente, é parte dos honorários. Nada aqui. Nunca provaram nada contra a gente, porque eu nunca provaram nada, pensou sempre. É fácil você dizer isso quando você tem a grana que compra. Olha, tem que ter uma vida com dinheiro e sem dinheiro, é difícil ter uma vida com dinheiro. O amor à virtude não é como alguns pregavam, que para ser virtuoso de verdade, para se acostumar de verdade com essa oscilação de alegrias e tristezas, é preciso se preparar para o difícil. É preciso se entregar mesmo às coisas tristes, para preparar o corpo. Então, isso não é amor à felicidade ou à vida que vale a pena ser vivida. É amor à miséria, é diferente. É para dizer, eu sou miserável, mas ninguém é mais miserável do que eu, jogar na cara dos outros ainda. O Milor Fernandes falou de Mário Tereza de Calcutá. É Milor dizer que ele acreditava que todo mundo era egoísta. Todo mundo, egoísta e vaidoso. Até Mário Tereza de Calcutá, até Mário Tereza de Calcutá. E inventa de novo. Duvido que quando apareceu a câmera, ela me dizia para ela mesmo, sou humilde, muito humilde. Ninguém é mais humilde do que eu. Sou pobre, sou ferrado, me entrego às agruras do mundo para ver ninguém. Isso, claro, uma sociedade em que, como a igreja, você pode até se dar o luxo de escolher ser vagabundo que a sociedade sustenta. Nós temos escravocratas, o mesmo tipo de vida. Se quiser ter algum tipo de vida, se decidir não viver, também deixa de viver no dia seguinte. Mendigo produção. Para dizer que é virtuoso. Para dizer que é virtuoso. Meu dinheiro todo eu entreguei para os pobres. Por quê? Então a vida com dinheiro e sem dinheiro é preferida sem dinheiro. Muitos que moram com dinheiro. Muitos vivem sem dinheiro só para jogar na cara dos outros. Por orgulho, eu dizer assim. Há vezes, portanto, do preferível e do não preferível. Só que o que é preferível e o que não é preferível é para você e não em função das coisas em si mesmas. Eu prefiro dinheiro ou não ter dinheiro, mas isso não quer dizer que eu viva para o dinheiro. É diferente. Eu vivo para a vida que vale a pena ser vivida, não para o dinheiro que desaparece. Prefiro vida com ele, mas se não tiver, tudo bem, porque o importante para mim não é ele. Ele é consequência. Como a felicidade. Aquilo que eu chamo de felicidade é consequência. Não aquilo que eu busco. Porque aquilo que eu busco pode ser coisa ou pessoa. E coisa ou pessoa mudam, perecem, desaparecem. sono. Com eles, babau, felicidade. Não é legal? Eu nem fiz intervalo. É. Ah, estou bom no papau agora? Não, a gente podia discutir mesmo, já que não teve pausa. Ah, acho que foi para o horário do 3, né? É. Não, a gente tem um horário do 3, tá? Ah, que horas são? Nós temos 10 minutos para bater papo. É, sim. É que às vezes quando as pessoas fazem pergunta é muito melhor do que o discurso. Posso fazer uma pergunta? 10 minutos. Vamos levar, geral, sobre uma coisa muito importante. Que é a institucionalização da felicidade. Né? A igreja, os políticos, a sociedade institucionalizou a ideia de felicidade em algum lugar. Não estou nos céus, estou feliz. Então, e quando eles fazem isso, quando a gente faz isso, estabelece que isso está em algum lugar, a gente constrói uma noção de certeza. E, e a certeza é o que é certo. E pensando nisso, a gente pensa naquela máxima, o sentido da vida é ser feliz. Isso parte do pressuposto de que a felicidade é uma certeza. De que ela é certa e que ela está em algum lugar. De encontrar esse lugar é que dá sentido à vida. Mas o que você está falando, que eu achei muito interessante, é que o sentido está nele mesmo. Que, de repente, o sentido da vida não é ser feliz, mas o sentido da vida é ela não ter sentido. E aí, dentro desse desse sentido, muito doido. Aí eu vou te fazer uma pergunta: o sentido, ele é um sentido, ele te direciona, ele te dá um senso, ele te dá um senso de direção. E, como a gente falou atrás, o senso de direção estabelece que existe um lugar. Se existe um lugar, esse lugar é material. E se nós somos matéria, e toda matéria é passageira, não faz sentido que o sentido da vida é ser feliz. Qual o sentido da vida? Talvez não exista o sentido da vida. Não existe. Qual o sentido da vida é ser feliz? Besteira, porque não é felicidade, quando também não é outra. Não é outra coisa que não é vida. Porque não é. Não há sentido da vida. Agora, isso não quer dizer que você não consiga ver aquela vida sem sentido. São sentidos inventados. Nós inventamos sentidos. O que esses autores todos falam da felicidade é como você inventa os seus sentidos. Os sentidos que você dá para a sua existência. Eu venho trabalhar, porque é melhor trabalhar do que não trabalhar. É preferível trabalhar do que não trabalhar. Eu gosto de dar aula. Tem gente que odeia. Professor que odeia dar aula. Você odeia dar aula e não é professor, está tudo bem com a sua vida agora. Se você é professor, aí tem um problema sério na sua existência. Ele gosta de outras coisas e não faz as coisas sem assumidamente ele gosta. Eu nunca poderia dizer para ele, o sentido da vida é dar aula. Você não sabe o quanto é gratificante isso. Como se o valor que eu dou às aulas fosse exatamente o mesmo valor que ele, que a tiazinha aqui, sabe, os micos de dourados da reserva, não sei lá, tivessem que dar também as coisas. Como se o fato de você atribuir as coisas que eu tanto amo um valor completamente negativo ofendesse as coisas, a mim, a existência. É porque talvez, tudo bem, não há um sentido da vida, mas já que ao mesmo tempo a gente não consegue viver uma vida sem sentido, e ao mesmo tempo aprendemos que o sentido da vida não é algo nosso, é algo universal. Então nós tenhamos como condição para nós mesmos uma certa tendência de universalizar aquilo que é particular. O que os dominantes da sociedade conseguem é ou universalizar aquilo que é particular, ou identificar-se com o universal que outros. Universalizar. Foucault, que é um autor contemporâneo, né, trabalha muito a questão de poder. Como que a verdadeira luta pelo poder, ela está não em saber quem ocupa tal cargo, mas a luta simbólica por dizer qual é o valor de tal cargo. Qual o valor que as coisas têm. No meio acadêmico, isso é muito claro. Qual é o livro importante e fundamental? Aquele que eu li e nem eu. Esse é o melhor de todos. Esse é o melhor de todos. Se o livro que eu li você também leu, ele é muito importante, mas já não é tão fundamental assim. E se eu li e todo mundo leu, ele é absolutamente descartado. Claro, porque se um verdadeiro livro, um bom conhecimento, um saber interessante, aquele que resolve todos os problemas da existência, é o que só eu li, então, meu amigo, o meu valor vai lá para cima. Esse é o cara que sabe daquele texto. O meu acadêmico funciona assim. Funciona assim. Você valoriza o que é raro, desde que você seja um pouco raro. Isso é a grande luta. A luta para dizer qual é o valor das coisas. Da vida como um todo, uma grande luta travada para dizer qual é o sentido da vida. Porque as pessoas não conseguem ter uma vida sem sentido. Mas por que não admitir que o sentido seja só delas? Por que universalizar o sentido dessa questão? Universalizar só serve para perguntar. Isso que nós falamos da religião. Se Deus é a natureza, para que igreja? Para que padre? Você não precisa da instituição. Tudo bem, fé, a fé é sua. A fé é sua. Por que viver a fé do outro? Porque é isso que os padres fazem. Deus quer que você faça isso. Ou se Deus quisesse, por que ele não veio aqui dizer isso? Sendo onipotente, você quer tanto, vem aqui. Mas não, é o padre que diz. Pode ser um argumento muito parecido, dizer que a fé na Bíblia não é fé em Deus. Porque Deus não escreveu a Bíblia, quem escreveu foi um homem que disse que Deus disse para ele para escrever a Bíblia. Então a fé na Bíblia é fé no homem que disse que Deus falou com ele. Ele me dá, eu tenho poucos motivos para acreditar nos homens. Poucos motivos. Eles não são ateus modernos. Eles são anti-religião. Religião está ligada à dominação. Eles não são contra a vida ter um sentido. Eles são contra a vida ter um único sentido. Esse é o problema. Se tem um só, quem é que diz qual é? Mas todo de quê diz qual é? Eu não gosto muito de mim. Gosto de samba. Não gosto de samba de mim. Não gosto de si. Acho aquilo ali tudo brega. Mas se você ama, quem sou eu para ditatorialmente proibir o gosto, a alegria e o... como é que é? Muita emoção que você vai sentindo no destino. Vai que é muita emoção mesmo para você. Nós construímos sentido. Construímos. Mas parece tão frágil que se alguém constrói outro diferente, a gente se sente abalado. Porque a gente não quer ter só um sentido para a existência. A gente quer que os outros compartilhem. Porque a gente tem medo da solidão. Pois é, era isso. Quando você fala que o sentido é particular em cada um, né, enfim, a proposta é cada um achar o seu sentido, e aí isso não inviabiliza a vida social, porque cada um fazer o que quiser, tem um meio termo entre você identificar o que é particular e, ao mesmo tempo, você viver em sociedade. E também a troca é algo que é importante, né? Porque, ou não, é o mito de que o homem vive sozinho, basta, não, mito é uma verdade, ou sim, você tem que ter a troca para poder ter uma existência. Né? Coisa que é engraçada, porque eu estava numa dei aula na faculdade uma vez, em que as turmas todas era um sistema em que você entrava, você fazia parte daquela turma e, em tese, você acompanha aquelas mesmas pessoas até o final. Aí, no meio, mudaram o currículo, porque hoje é moda mudar currículo a cada 3 dias. Assim. Agora mudar tudo, nova diretriz. Aí, quando mudou o currículo, sabe, agora acabou esse negócio de turma. É por crédito. Você se inscreve na disciplina que você quer. A turma reagiu. São nossos amigos, nossos colegas, a gente estuda junto, a gente... Não sei. A gente vai se formar, nós vamos formar juntos, só que vão assistir aula em sala separada, depois se encontra. Aí quiseram quebrar a escola, protestos. Aí, claro, a escola, como sempre, impôs tudo, desfez e beleza, sistema de crédito. Com seus créditos, fizeram os grupinhos de sala de aula que existiam. Instantaneamente se formaram outros, 5 minutos depois, assim que a aula começou. É inevitável, assim como é inevitável, como nós não conseguimos viver uma vida sem sentido, é como a ideia, essa vez não tem sentido, valor. Por ela mesma. Mas isso não quer dizer que eu não atribua, e mais, que eu consiga percebê-la sem sentido e sem valor. É como a cor. A cor não é algo que se forma na mente? É. A cor se forma na sua cabeça. É uma onda de luz que sai daqui e sua mente interpreta. O daltônico interpreta de outro jeito, a mesma onda de luz que sai da mesa. Um boy olha para essa mesa e vê outras cores. Se você tivesse uma visão com um campo maior, um espectro maior das ondas de percepção, você veria outras cores, de outra forma. Então a cor está na sua cabeça. Eu sei disso. O problema é que numa fração de segundo que separe, ver a mesa e formar a cor na minha cabeça. É automático, eu digo que a mesa tem essa cor. Está na minha cabeça. É atribuído pela minha mente. Mas é instantâneo, simultâneo. Eu não tenho como vê-la sem isso. Até entendo que tem, mas não consigo ver sem. É como a vida. Sentir e valor e vida em sociedade. Porque nós nos agrupamos, nós preferimos estar perto de pessoas que pensam como a gente. É que nem adolescente. A gente veio de uma sociedade, 40 anos atrás, que era tão repressora nessa ideia de sentir e valor das coisas, muito mais repressora em termos de costumes, por exemplo. O costume como uma forma de valor lúdico da moda, do comportamento em sala, do comportamento na rua. Hoje não, hoje dizem, sociedade pós-moderna, está muito mais livre. Livre em termos, é a liberdade do adolescente. Porque o adolescente nasce e cresce com aquela história de que, quando é criança, né, meu pai é tudo, o carro do meu pai corre mais que o seu, meu pai é mais... A identidade dele está toda atrelada na do pai. O pai é o dominante identitário dele. Aí quando vira adolescente, a palavra adoecer é uma doença. Em que o pai que é o herói, agora é um banana, Zé Mané, quadrado, tem que romper com ele. Quando ele rompe com o pai que é conservador, o que, que ele diz? Vou virar punk! O que, que ele faz? Passa a andar com um bando de outros punks. Ele só fugiu de um grupo e caiu no outro. Só fugiu de um grupo. O que se nega é o valor único, mas não a existência de valores. É o grupo único, não a existência de grupos. E a sociedade hoje é muito isso, é muito fragmentada. Sociólogos hoje falam em tribos, não falam nem em sociedade mais. A sociedade no singular talvez seja algo completamente sem sentido. É tribos. Completamente diferente. Com manias próprias, linguagem própria, com locais próprios, territórios próprios da cidade. Tribos. E você adere a elas. E a sociedade não cobra de você a adesão a um único grupo. Você pode pertencer a 4 tribos. A uma tribo do trabalho, dos descolados. Ou então dos conservadores certinhos, organizados, obsessivos, compulsivos. Alain Bond, segunda citação da televisão. E quando sai daqui é um porra louco absoluto. Assim que acaba o expediente. Adere a uma segunda tribo e ninguém cobra de você essa coerência. O mundo de hoje é mais libertário nesse, de não cobrar tanta coerência, de permitir que você leve uma vida que não tem um único sentido, que possa dar mais tranquilamente o seu sentido à sua vida, sabendo que haverá tribos aí as quais você se identificará. É liberdade plena? Não. Mas parece muito mais autonomia do que naquele tipo de sociedade, naquele tipo de cultura que constrange você a o valor das coisas. Tipo o nazismo. Dizer que publicitário constrói sentido de valor, mas também tem que comparar a publicidade de hoje com a campanha nazista, por exemplo, que era valor único mesmo das coisas. Então, hoje não, o mercado é aberto. Você vende, você tem que ter valores plurais. Admite pluralidade. Mas acha que a felicidade está boa. Como as tribos do mundo. Não é legal. Você colocou que felicidade, a gente atinge a felicidade que a gente consegue evitar situações entre alegria e tristeza. Os estoicos dizem. E evitar as situações é você não se deixar afetar as coisas, muito as coisas. Mas se a gente é feito de todas as coisas, ou seja, se a gente se afeta por todas as coisas, por isso a gente existe, então a felicidade não existe. não existe no sentido da alegria. Alegria o tempo todo. Pescas o tempo todo. Você será afetada de pessoas. Olha que alegria, olha o desprezo. O que é a oscilação? O que é o conato de oscilação? Você vai ver alegria e tristeza de acordo com encontros comuns, e nada depende de você. Você só é feito com isso. Agora, o que há e pode ser evitado, e aí sim é o que ele chamaria de autonomia nesse jogo, autonomia que garante minha tranquilidade para você se livrar da alegria extrema, da tristeza plena. Como alguém, por exemplo, que, como a minha amiga citada, queria tanto a bolsa do Vuitton, que se esqueceu de Paris, se esqueceu do resto da viagem, era só a bolsa do Vuitton. Nada mais interessava isso. E o Louvre ficou chato, porque o Louvre não é bolsa do Vuitton. Se concentra numa coisa só. Se você se concentrar numa coisa só, não, mas ela não tem sentido e valor nenhum. Você está vivendo a esperança. A esperança da alegria de virar a partir do momento que você tiver a bolsa do Vuitton. Isso é falso. Você sonha com alegria inexistente. Você nunca virá com êxtase. Não é do êxtase. Mas alegrias e tristezas não encontram o que você tem com ele. De andar na rua, uma coisa bonita, feliz. Aí vem um pombo morto, tristeza. Não é assim nada. É nem se alegrar demais com um pombo vivo, nem se entristecer demais com um pombo morto. E como você evitará isso? Se você não botar muita esperança, nem medo do pombo vivo com um pombo morto. Também esperança isso. Você será um bosta se não tiver Louis Vuitton. Não, não vai ser um bosta se tiver Louis Vuitton. Sem Louis Vuitton, a vida vai transcorrendo do mesmo jeito. Mas você potencializa demais algumas coisas, é isso que faz você sair do equilíbrio dos afetos. É reequilibrar os afetos. Reequilibrar não é negar as sensações, é o contrário, é sentir. Mas sentir o mundo é uma boa, sem exagerar. Virtude é sempre associada a equilíbrio. Sempre. Lembra muito budismo até. O Buda tem aquela imagem, né? O Buda está meditando embaixo da árvore, aí passa no laguinho, no marquinho, o cara tentando afinar a cítara. Eu sempre achei cítara muito chata, mas imagina um cara afinando. O preço é tão chato que desconcentra o Buda. Ele passa a meditar sobre aquilo enquanto estava lá. Aí o cara nessa que vai afinar, a corda arrebenta, de tanto que ele aperta. Aí desperta daquilo e diz assim, poxa, por que dizer para ele ser virtuoso, se preparar para acostumar o corpo às intempéries? É o ascetismo. Vamos livrar de tudo que dizem que dá prazer, etc., vamos ver sua dor e tal. É o que Cícero acusava de ódio, de ele não quer felicidade. O que ele faz é amor, apologia, miséria. E lá estava o Buda. Vou ficar aqui parado meditando, não vou comer e nem beber nada, vou deixar meu corpo padecendo. Aí parou e pensou assim, pô, mas tudo bem, frouxo demais, viveu a vida só em torno dos prazeres, de compromissos e tal. Frouxo demais, a corda não toca. Mas apertada demais, ela arrebenta. Nem a vida de extremos prazeres, de luxos e orgiásticas que nem a pista do tempo todo, e nem a vida do ascetismo de Diógenes, nem ficar sem comer e ter que ser um miserável para ser feliz. É o meio. Nem tanto extremo como outro. Essa é a virtude dele. E a felicidade seria a consequência de quem aprendesse a não exagerar na alegria. A tranquilidade de oscilar mesmo. Encararia numa boa. Encararia de uma forma melhor. Esse seria feliz. Aquele que, diante das tristezas inevitáveis, encararia melhor do que aquele que simplesmente não se preparou para ela. A Vícius foi ficando pobre na medida que ia gastando dinheiro com as festas. Ele simplesmente não se preparou para o dia que ia ter pouco dinheiro. Se matou. Não esqueci dessa. Se ele tivesse preparado, encarava uma boa. É inevitável que o dinheiro acabe. Como é inevitável que a festa acabe. Como é inevitável que a bolsa do Vuitton não valha tanto mais. Não se prepare que não dá. É quem se ilude e acha que não é. Ah, muita emoção, vai durar para sempre. Já tira uma foto, vai ter que durar para sempre. A foto. Vem a foto. Eu só sou lembrança. A esperança da felicidade perdida. Ah, como era feliz. Esquece do agora, que é o único tempo, do aqui, que é o único lugar que você pode ser feliz no mundo. Oi? Fala! A percepção de tempo que a gente tem que é basicamente cronológica, né? De passado, presente e futuro. Empurra a gente de alguma forma para esse caminho de sempre estar defendendo a conquista, que leva a uma oscilação e que dificulta esse estado de felicidade. E nesse caso, uma mudança na percepção do tempo da cronológica para a conquista, que é basicamente o que a gente fala do tempo agora e somente agora. Não levaria a mais na direção do caminho da felicidade equilibrada? Vamos lá, três dimensões de tempo. Porque a gente está buscando o futuro, mas o que está no futuro que vai dar tanta felicidade assim? Essa talvez fosse a questão. Não é nem o que se busca no tempo, mas. Nem por que se busca no tempo, mas o que se busca no tempo. É aquela ideia de que, olha, não perca tempo agora, hein? Não perca tempo porque depois isso vai acontecer. Como é que eu posso perder tempo se eu estou existindo agora enquanto eu perco tempo? É que a ideia de felicidade, como é que você não precisa ter objetivos na vida? Se o futuro é só expectativa, não é que você não tenha expectativas, não é isso. É que simplesmente depositar todas as fichas na expectativa e se esquecer do tempo único que é o agora, isso não garante a sua felicidade. Garante uma alegria, a alegria de alcançar a meta desejada. Mas a alegria dura pouco, e felicidade pressupõe algo que dure mais no tempo. Portanto, a ideia de felicidade é baseada nessa não oscilação, no estar agora, no tempo presente, que é o único, preparado para essa oscilação. Preparado para a oscilação. Achar que tem três dimensões, ignorar que o futuro seja só expectativa, é de fato você, vamos dizer assim, esquecer do agora. Esquecer do agora. Esse é o problema. Se esquecer do agora. Se esquecer de viver o agora. Se esquecer de alegrias e tristezas. E trocá-las por medo e esperança. Medo e esperança. Todos fora de você, todos fora do seu lugar, porque nenhum deles está aqui e agora. Não sei se será isso. Não sei se eu entendi. E sim, chama de diferença entre o agora e a busca e a preparação sempre do que vem para o futuro. Mas nós temos uma relação da percepção do tempo que é predominante entre nós, que é o cronológico, mas que existem outras percepções de tempo, né? O tempo, na verdade, para a perspectiva espinosa, não existe. O tempo não existe. O tempo é uma consequência da minha limitação de perceber o universo como um todo. Se o universo é uma substância só, chamada Deus ou natureza, essa substância não muda. O que muda são coisas dentro dela. Então, por exemplo, eu sou matéria. Lembra de uma coisa aí? Nada se fez, nada se faz, nada se faz só. Tá, eu vou morrer, virar almoço de minhoca, enfim. Minha matéria vai se converter em energia minhocal. A energia da minhoca se converte em cocô de minhoca. E assim vai. As coisas vão se transformando. Mas se eu percebo pelo todo, não há transformação, porque a matéria é uma só. É uma só. Se não há transformação, também não há tempo. Tempo é o nome que nós damos à nossa forma de percepção da mudança. Pensa em física. Espaço inicial, zero. Velocidade inicial, zero. Aceleração, zero. Qual é a posição do carrinho no tempo 1? Zero. No tempo 1.427,9 raiz de pi dividido por 32 fatorial. Zero. Não sai do lugar. Tempo não faz sentido se não há mudança no espaço. Se o meu espaço, que é a substância, é um só para a Spinoza, então o tempo não existe. O tempo é só uma ilusão. Só uma ilusão. Ilusão que é causa da nossa total incapacidade de perceber a única dimensão de tempo que existe, o agora. A gente não consegue pensar direito no agora, porque nós somos limitados. A gente pensa no que já foi e no que virá. Porque a gente não tem capacidade muito bem desenvolvida para perceber o agora. E por isso a gente flutua no que é mais fácil, na expectativa e na memória, no futuro e no passado. e assim se esquece do presente. Estranhamente se esquece do presente. O presente é, na verdade, viver expectativas e memórias. Não ele mesmo. Não é estranho? Hume talvez seja o cara melhor para isso. Muito mais radical. O tempo é matéria, tudo é matéria, tudo é quantidade. Só que nós somos limitados, porque não conseguimos ver o mundo como quantidade, transformamos em qualidade. Como assim? O careca. O careca é só um cara que não tem cabelo. Não ter cabelo é ter pouca quantidade de cabelo. Então diz uma coisa, vamos supor o cara que fique careca fio por fio. Você vê cair fio por fio da cabeça do sujeito. Qual fio cuja queda converteu o cabeludo oficialmente em careca? Quer que eu responda? Então, alguém aqui, mais habilitado, qual o número do fio? O gordo é o cara que tem mais células adiposas. Qual foi a célula adiposa que tornou o magro oficialmente gordo? Qual foi a azeitona? Diz aí. Você bate o olho e diz careca, bate o olho e diz gordo, bate o olho, sabe? Você transforma o que é quantidade em qualidade das coisas. Por quê? Porque você é limitado. Mesma coisa com o tempo. O tempo é sucessão de instantes. É que nem cinema. Cinema é quadro a quadro, mas passado muito rápido dá ilusão de movimento. É como se o tempo fosse a ilusão. Justamente porque nós não conseguimos perceber a existência quadro a quadro. Quadro a quadro. Que é um instante. Acho que ficou um pouco mais claro, ou piorou. Temos uma mensagem, precisamos encerrar. Não, é porque a gente é programado de ficar até aqui. Eu sei que a gente atrasou o início, mas a gente tem uma sexta-feira, as pessoas não querem. As pessoas têm expectativas. Deve ser felizes. Então a gente não quer estender muito, não pela qualidade do debate, mas mais para não atrapalhar os planos. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma questão, e-mail é julio@pompeu.org. Não é chique, né? Eu queria pompeu.net, mas um cretino registrou, né? Sabe sobre as belezas da cidade de Pompeu? Tem duas fotos. E Minas. Por isso o cara me deixou. julio@pompeu.org. Ainda tem um blog que eu faço as besteiras lá, que é pompeu.org. Criativo. Tem uma comidinha lá. Mas se a gente levanta, coma aí depois você interrompe as águas. Você queria tudo? Thank you.